boteco sem dinheiro, é só pra passar vontade. Comanda vazia, não mata a saudade. Celular descarregado, a prova de recaída. Quero ver ligar com zero de bateria. Lembra até que eu lembro, sofrer até que eu sofro. Não tem pra onde correr, deu vontade de voltar. De voltar pro boteco de novo. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apago com litrão. Sofrer assim até que é bom. Até todo dia pro Cleber e Cauã. No boteco sem dinheiro, é só pra passar vontade. Comanda vazia, não mata a saudade. Celular descarregado, a prova de recaída. Quero ver ligar com zero de papo. Quero ver. Lembrar até que eu lembro, sofrer até que eu sofro. Não tem pra onde correr, deu vontade de voltar. De voltar pro boteco de novo. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apaga com litrão. Hoje é dia de TBT. Tô bebendo todas e lembrando de você. Mas chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apaga com litrão. Quero ver vocês, vá. Hoje é dia de TBT. Uma chorando aqui só tem um violão. Cada recordação apaga com litrão. Sofrer assim até que é vão.